Chris Bob matou hoje um homem por engano. A polícia sul-africana abriu fogo contra mineiros em greve. Um ataque. Os armados avançaram sobre os moradores. Parecia uma cena de guerra. No Egito novamente. A polícia voltou a reprimir os manifestantes, deixando 4 mortos. Em Osasco, 2 adolescentes foram assassinados. Quando ele abaixa a cabeça, é alvo da covardia. A neblina cega e o que enxerga é a sua intuição. Quanto vale a vida, eu digo, de cada indivíduo, amigo, valor não é igual, e pior, o valor é ambíguo. Tem a ver com sobrenome, tem a ver com a conta bancária, cor da pele, sua tolerância, hipocrisia diária. O quanto tu é produtivo, o quanto tu é conformado. Se é um escravo cativo, iludido que foi liberado. Matam jovens no Alemão e famílias no Pinheirinho. Irmãos querem seu quinhão e se vão por qualquer dinheirinho. Aqui a polícia é uma gangue, querem sangue, são canibais. Cães treinados pelo Estado, placais e bombas de gás. Enquanto a escola te emburrece, a TV te entretém, a religião te enlouquece. Mas o lucro vai pra quê? Se tu tem olhos pra ver, tão te esfregando na cara. Porém quem tem voz não fala, se tu tenta alguém te cala. Suspenso, não vemos adiante, é tenso, quase desespero. Mas prefiro ser traficante a ser uma puta no seu puteiro. Eu fumo um homem e protejo, da aversão e do desejo. Da loucura lucrativa, a depressão e o festejo. Da ditadura do medo, sei que ele é só uma cortina. Preparado desde cedo pra achar morte numa esquina. Nunca um cano me salvou, pelo contrário fui ameaçado. Com a pistola na cabeça, me roubaram alguns trocados. Com a dignidade física ferido, eu vi minha ferida exposta. Eu procurei saída e não encontrei resposta. É, mano, por causa de emergência. Um plano de resistência. O mundo criou soldados, brutos, preparados, dopados de violência. É, cara, protege seu pescoço. É o melhor que se faz. Que aqui o bagulho dá osso. Quem te bota o pente a ideia de paz. A neblina cega e o que enxerga é a sua intuição. Cada contramão. Progredir, persistir, percorrer. Resistir, reagir, reaver. Como tá por aí? Aqui tá tudo normal. Covardes fazendo milícia, o lobby empresarial. O rico comprando a polícia, a mídia iludindo geral. Notícias fictícias, ninguém sabe o que é real. Eles mataram a esperança, só sobrou essa desilusão. Eu uso escombros, mundo nos ombros, um poço de solidão. Cada qual no seu quadrado, e isso os que tem teto. É o medo que gera neuro, insegurança e o desafeto. Eu só perguntei as horas, ela foi e atravessou a rua. A raiva que eu senti na hora, porra mano, que filha da puta. Mas se ela já foi assaltada e ainda se sente em perigo, ou talvez seja preconceito, mas desse jeito nós estamos fudidos. É fogo com fogo, amigo, pouco soldado, muito ferido, muito aliado, sendo perdido. Vários que colam, vários vendidos. E quem é o inimigo? De onde vem a facada? Tem X9 na pista, tem noias na calçada. Disseram que a gente era nada, mão de obra pra obra alheia. Pintaram essa palhaçada, criaram essa cena feia. Humanos acuados, com os cérebros recuados. Irmãos bestificados, uma teia de sonhos frustrados. Distribuem tapas na cara e farpas no coração. Quem oprime não salva, e tá aí a contradição. Com o orgulho no chão e a sua moral de joelho, os caras de fado são cães de guarda que sempre atiram no espelho. É, mano, por causa de emergência. Um plano de resistência. O mundo criou soldados, brutos, preparados, dopados de violência. É, cara, protege seu.